Passar 2231, no, inicialmente está através do 62. Ativo então, inicialmente autorizado até através do box 62, 2231. Isso é 61, flow, push back and setup, approved como red text. O 7738 informa o tráfego no helicóptero à sua esquerda. Após decolagem, mantém para o ataque 3000. Tem livre decolagem cabeceira 28, vento 220 graus, 159. Reitorizando a decolagem 28 após manter até 3000 pés no 7738. Manda livre e decolagem por agora no 732. Afirmo, decolagem autorizada, vento 220 graus, 069, 1738 para Google. Livre, gosto 732. Passagem 2231, autorizar táxi, ingresso no pátio 3, aporte naquilo, para ingresso na Taxi Royal. Te autorizar táxi, via pátio 3, confio. Afirma, à direita, via pátio 3, reporte na taxiway Kilo para ingresso na taxiway Alpha. Então, via pátio 3, reporte para ingresso na Alpha, na Kilo 2232. Do 362, comandante. Ok, 362, voo 2097. Só pra corrigir se tá correto com o procedimento, agora o senhor fica reautorizado para 2500 pés. O ajuste permanece. Ok, 2500, o ajuste permanece, voo 2097. Controle de Salvador, boa tarde, vai no 738. Perfil da avó, mantendo esse decolagem até 3000. Eu vou manter o eixo de decolagem até cruzar 3.000 pés, no 738. Vai manter o eixo de decolagem até cruzar 3.000 pés, no 738. No 738, corrigindo, como é a Pro de Alefa sem restrição, seção 360? Pro de Alefa sem restrições ao 360, no 730. Ótimo. Parcela 2231, está autorizado táxi via Kilo Alfa até o ponto de espera da pista 28, lá com a torre, frequência 1-8, decimal 95, ajuste ao tímetro 1-0-1-2. Ativo 1-0-1-2, um ajuste autorizado via Kilo Alfa até o ponto de espera 28, lá com a torre 18, 95, 2231. Boa. 1-4, Red 3 hours. Net 6314, clear taxi via Minipo and taxiway Juliet Alpha until holding short runway 28, the aircraft tower 118.195, Q181012. Clear taxi via Juliet Alpha to 28, tower 118. Tá escuto? É, obrigação para conseguir o 3. Aguarde, tá 3835, formação Wish. Salvador, bom dia, boa tarde, passageiro 2231, ponto de espera 28, pronto. Passaredo 2231, autorizado a alinhar e decolar, capoeira 28, vento 210 graus com 3 graus. Bem decola 28, passaredo 2231. Controle, Papa Romeu, Romeu, Papa Alfa. Escuta, prossiga. O controle autoriza o Romeu, Papa Alfa, nivelar no 060. Autorizado. Romeu, Papa Alfa. Na 3835, Confins, via Rota do Plano, apesilou no zero, por base, apesilou no meio, após muda e CT. 360 nível, saída da El, Leda, Motiva. Decora a pista 28, primeira curva à esquerda. Aciona 5550, controle 119, decimal 8. Ok, 360 autorizando, apesilou 10, por base, apesilou 16, pronto. Da El, Leda, Motiva. Decola da 28, curva pela esquerda, 5550, 1998 é o motor, da 3835. Correta, faixa ponta 3835. Boa tarde, 3. Motor do 1969, boa tarde. Tem informação isso, autorização para Guarulhos. Número 69, Guarulhos, via roda do plano, apesilou no zero, Taubaté, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 28, primeira curva à esquerda, aciona 5572, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos, saída da El, Leda, Motiva, confirma a aerovia, Aerovia, pois 1 no 0. Pois 1 no 0. 5572, o transponder e controle 1198, o Bonono 69. Após quanto o Bonono 69? Salvador Tower, Oceanet 6314, good morning, what's up? Oceanet 6314, clear to line up and wait, runway 28. Clear to line up and maintain, Oceanet 314. Departure. Okay, same departure. 6314. 6314, we'd like to inform you that we passed a little bit the weight point. Passaram 3231, decolavaram os 32, controle 119, decimal 8. 198, boa. Check in, please, Ocean. We just passed a little bit the waiting point on the list. Escuta. Faz a mão vigilância no perfil, via mão 6231. Via Momo 2231, a gente mantém 3.000 pés? Tá fazendo ascensão, autorizando a ascensão 160. Então foi entendido, tá livre a ascensão 160. Pronto. Sem restrições, perfil da Momo, passagem 2231 até 160. Gostaria de confirmar, senhor, está autorizado na 60 sem restrições da MOMO? Informativo 2231, o senhor foi autorizado, nível 1 na 60, não tem um trato no setor. Autorizado, subida. Ok, autorizado, subida, sem restrições, 2231, não foi entendido. O 2017 tem condições de reduzir para mim, mas não? Afirmativo, já está estabilizado. Taxi control. Ok, we're maintaining heading to transfer to approach, questionnaire 6314. Expedite the takeoff, it's clear to take off, so to wait in 212 degrees, 13 knots. We will expedite our takeoff, sir. Questionnaire 6314. Torre Salvador, gol 2097, estabilizado no X-Ray na 28. 2097, continue a aproximação, aguarda no 37, pousa, só uma rebelde da Bianca, iniciando a rolagem. É, sente aguardando. Airborne at 34, maintain heading and contact approach your airline this way. Okay, maintaining the heading, Oceana 6314, contact approach. I'm able to pull the road as well. Ah, sim, é macho. Repouso autorizado, captura 28, vento 210 graus e no menos. Gente, ele me pousa na 28, gol 2097. Oceana 6314, could you fly by a Momo departure? Just fly, fly a Momo. Turn right and fly direct to Momo. Ok, turning right, direct to Momo. Oceana 6314. 2231, autorizando o adianto Barrilhas. Você poderia confirmar para o 2231? Autorizando direto para Rio, tem condições? Afirmativo então, 2231 está presente e autorizado, vão direto para Rio. Obrigado. Afirmativo. No 620, informação WISC, guarde cópia. Lula 24, Galeão, 3 horas e 10. Táxi em frente. Via pátio principal, após pátio 3. Reposta na taxiway Kilo, para ingresso na taxiway Alfa. Azul 41, 18. Ela é 6314, está sob vetor para continuar a subida, curva direita na proa norte, limite nível 100. Turning right, north, flight level 100, Oceana 6314. Sorry, that's right, the right heading, north heading to level 100, good descent. Okay, flight level 100, turning north. É 6314. Olha, Lupa 206 atingindo o nível que vai utilizar. Continua descida até 2500 pés, está livre do LF, informe estabilizado. Já descida até 2500 pés, autorizado, azul 4206. Meia, controle 1, 9, 8. Guarda, faz conta, tá pronto. Então, controle. Sim, já volta para 3.000 pés, deixa no 02, Olympus 08. Mantém heading 314 to level 160. Mantém heading 315 level 160, confirm. Affirmative, and they're turning back to fly direct to Petrugia. Okay, clear to fly level 160, mantém heading, waiting for Petrolina coordination. 6314. 231, confirmação, razão de seguida. Paulo Salvador, é o voo 2097, voo 2097, Juliette, Coelhinha, portão 07. 2007, voo 2007. Roger, clear to fly direct to Petrolina, 6314. Ok, clear to Petrolina, Oceané, 6314. Tá, setor 1 no meu, setor 95, ajuste ao título na 0 no 2. Tiro alfa, produção, torre, 428, 395, ajustar pro 6314, resume your navigation, you are cleared to fly direct to Petrolina. Strictly level 300 by receive center, did you copy? Ok, now ready to Petrolina, clear to fly level 310, confirm. Strictly for level 300 by receive center. Ok, at the moment 300 restrict, internet 6314, thank you sir. That's correct, now receive center frequency 126.85. It's an error 12545. Na final azul 4206. Prateleza, chame o referência 718-95. 718-95, azul 4206, graças. Quanto espera mais? Azul 4206, avisar na final. Azul 4206, pode finalizar o contato. Ciente, azul 4206. Descida para 3 mil pés. Salvador, 3190, acione identificação dessa via chegada a Cari. Para 4.000 pés, eu deixo no 02. 4.000 na cara. na bola do 3190, vigilância, permanece. Alcapista, azul 4206. Está 1400? Afirmo, 1300, azul 4206. Pouso autorizado, 5208, 5208, 0 graus, 0 3, 9. Autorizado, pouso, azul 4206, confirme. Aqui, estamos na PN aqui, ele está arrasando a subida aqui, bem embaixo do meu. Eu estou achando o centro Recife. É qual o centro? Setor 26, decimal 5. Caso negativo, 925, decimal 4. Stan 3145, informação Wish Guard Cota. Aguardando cota. Qual é a sua equipe? Só reposta, que são 3835. Tá, 3835. Frente da Alfa, chama o Saulo 211. Liga esquerda, Alfa, Saulo 211, azul 4206, reto. Confirme, deu um problema na autorização do 3145? Um minutinho que eu cobro, que eu aguarde. 14206, visou na Kilo, Santos Alfa. Azul 4206, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, trato. 3145.cobra. 3145, Galeão, via rota do plano, Open November 857. Nível de voo 360, saída da El Leda e Irume. Decola pista 28, primeira curva à esquerda. Aciona 5574, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, 360, Open November 857, da El Leda e Irume. Levanta 28, curva esquerda, 5574, 198, 13145, pronto para o primeiro estacionamento. Autorizado no 62 de coordenação que precisa de post-tax, 3145. Autorizado, post-tax, 3145. Contato 3835 para o táxi, está com 35185 a bordo. Está alternando Campinas com 3h30 de autonomia. Zero decimal 1. Aguarde autorização para o pushback. Traço da companhia já pronto para o táxi, aguarde autorização. Ok, vai aguardar no posição. Então, 3835, táxi autorizado. Via Pátio, Alfa, Juliette. Corrigindo Juliette, Alfa até o ponto de espera. Pista 28, lá torre 1895, ajuste no 0 no 2. Juliette, Alfa, até o ponto de espera 28. Quando lá, 1895, na torre. O TAN 3145, ordena equipe de sol após a passagem do tráfego da companhia Causa, inicia o pushback e reforça o táxi. Mostra a passagem do tráfego da companhia, reportará, autorizada e reportará a passagem. Azul 6919, Campinas, via rota do plano, apesulou no zero, Pulbave, apesulou no meia, Bosmo, DCT Confins, DCT Chomod, apesulou 3-0, Sentite, nível de voo 320, saída da El, Leda, Motiva, decola pista 28, primeira curva à esquerda, aciona 5013, controle 119.8. Autorizado Campinas, nível 320, a rota é o seu, nível 10, base, nível 16, formou, confins, memória, nível 35. A saída da El, Leda Mótima, recolagem de curva à esquerda, nível 28, 503, 19. Da El, Leda Mótima, Maite, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Mótima. Mótima, desculpa. Correto, é pós contas, 1999. Salvador, TAN 3835. Consiga. Volta com a espera pronta, TAN 28. Nível 35, autorizado. Alinhar e decolar. Capitura 28. Afirmativo, autorizado em decolar, 3235. Decola, 3235. Autorizado, vento 220 graus, 039, stand 3835. 3835. Eu tenho o V12, informe estabilizado. Informe estabilizado, 3 Alfa, até o ponto de espera da pista 18, lá torre no 8, cima 95, ajuste no 0 no 2. Estabilizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 18, 295, 32, 31, 4. Segue o funcionamento do 620, posição 9. Posição, posição 260, alterna 288. Específico no 260, alterna 288. 3835,54, controle 120,8. 208, bom. Então, chama a torre, restante 118,95, olhando 08. Chamador 08, estabilizado no localizador. Olímpio 08, está aqui na aproximação, reporte para o Guzal. Oi, Salvador, está 3835. Está 3835, 119,8. 19,8, obrigado. Salvador, está 3835. 3835. Oi, na proa de Leta. A Liga Central, nível 360, cancelada a restrição do nível 100. Ok, proa de Leda, porém tem uma formação, fica em cima de Leda. Vou ter que voar na proa de Baltimore ou na proa 235? Na 235, Baltimore não cruza não. Tá bom, 235, sem problema. Visual com a pista. 808 tem pouso autorizado, cabeceira 28, vento 200 graus, 029. Meio livre pouso para o Olimpo 08. Redução para aproximação, o seu número 2, 310. Reduzindo, 310. Torre 69, aguarde o número 2 do setor. Com 180 a bordo, 6 horas e 20, Maceió. Volume 620, táxi via pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28. Plato 1 no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 2. 12, pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, chama a torre. 3952. Volume 69, quando a equipe sobe após a passagem do bonde da companhia Calda, inicia o pushback após táxi. plano 3835 ao controle. 3835, na sua escuta. 3235 para desvio, 60 milhas. Proa 235, aproximadamente 40 milhas. Solo azul 6909, puxa o funcionamento no UNO. Azul 6919. Não, não, aguarde. Aguarde. Se estacionar a frequência livre, até a próxima. Tudo de grande noite, na próxima. Você está 3190. Chama a torre, frequência 18, telefone 195. 295, boa. Tem condições de voar Mops ou Mike? Eu acho que essa parte é a ótima. Qual é a prova? Mike, eu acho que essa parte é a ótima. Tem condições? Peraí, por aqui, senhor. Aqui, eu tenho que manter a prova, pela 3835. Outro espera pronto, torre Altan. 3145. Da 3145, mantém o ponto de espera baixo. Mantém o ponto de espera. 235. 280 restrito. Avivou com a pista agora, 3190. Para 3190, tem pouso autorizado, vento 210 graus, 129, captura 28. Pouso pista 28, tá? 3190? O vento de 210 graus com 11 nós está variando de 7 a 16 nós. Obrigado, senhor. 3 ao pé na galera. Volume 69, site autorizado via pátio, pátio 3. Mas já está no pátio 3, no pátio de cargas, vai reportar antes da taxa de quilo para ingresso na taxa de alfa. Cliente, pátio, pátio 3, antes de ingressar na fila, ingressa na fila, aguarda para ingressar alto, voo 9-9. 5, decimal 1, na perna 1, 2, 8, decimal 3, é 3, 8, 3, 5. 2, 5, 1, 2, 8, 3. No 45 ali mantém captura 28. Ali mantém 28, 3145. Bom, Salvador, boa tarde. Tudo bem? 5 minutos, informação. A premiação para a vitória. 3190, no solo 03, livre à esquerda. Está alto, solo 1219. 1. Sente na alta, 1219, está 3190. Gente, mantém posição antes da alfa e chame só a linha 219, por gentileza. Operado é 1283, confirme. Você tem a opção aí de 1260 e 1288. Tá 3190, táxi via Alfa, ponte Anita Juliette. Autorizado da Alfa, ponte Anita Juliette, tá 3190. Número 6909 pro táxi, 324, Ribeirão Preto, 4 horas e 45. Zeno 45, decolagem autorizada, captura 28, vento 2, zeno 0 graus, zeno 39. Decolagem autorizada, tá 3, zeno 4. Espera pronto, igual 620. Confirme? Conta de espera pronto, igual 620. Falando 620, após a rolagem do tráfego da TAM, a linha e mantém captura 28. E mantém igual 620, 28. Número 69, Kilo Alfa até ponto de espera da pista 28, lá Torre 1895, ajuste no 0 no 2. Kilo Alfa no ponto de espera Torre 1895, no 0 ou no 2. Bom, no momento. Tá 3190 após a Embraer da Azul, ingressa Juliette, portão 05. Azul 2591 no ponto cópia. Pronto, 2591. Azul 2591 no Vitória, via rota plano, grupo 577, New de voo 160, sai da Coral, decola a pista 28, primeira curva à esquerda. Aciona 5020, controle 119, decimal 8. Coral, você pode sair da Coral 1? Coral, apenas sair da Coral, ok? Sim, sim. Tá, até acho que eu pista 28, ok? Sim, chegou o mesmo exame e você não vai falar. Salvador, tá 3145, decolado na saída da Euleda, 1900. Posto 3145, contato na radar na decolagem, via saída da EL, observa a restrição do nível 100. Via da EL, uma centena, tá 3145. Azul 6919, autorizado Kilo, Alfa, até o ponto de pedra, ficha 28, lá torre 1895, ajuste no 0, no 2. Kilo e Alfa, torre 1895, com 2. Kilo, how many miles? About 30 miles, sir. 30 miles, roger. Heading 10 to 40, distance, small by intersection, heading after my deviation. That's right, here, after your deviation. Flybacks, Mobile. Ok, flybacks, Mobile. 3869. Torre Salvador, Gol 1169, boa tarde, está pronto. Gol 1620, decolou 007, controle 119, decimal 8, das 8. 19, 8 graus. Nossa, Gol autorizado, alinhar e manter captura 28. Ali mantém a captura 28, Gol 1969. Ligou no 620, passa 1700 na decolagem. Chega a nova via, via lança, 620. Via, Gol 620. Número 69, decolagem autorizada, captura 28, vento 2, zona 0 graus, zona 4, 9. Vive decolagem, captura 28, Gol 1969. Delta tem ataque da nossa posição 12 horas, 10 milhas, em descida até o nível 120, tá 3145. Cliente não visual, Salvador, departure, good afternoon, go 116 minor, pass 1400 feet. Hey, 116 minor, bear departure, via bear departure, 116 minor. Via bear departure, 116 minor. Descend to call level 120 and check in bomb intersection 3894. That's right, via Kari arrival, send to level 120. Okay, performing Kari arrival and proceed to call level 120. 3145, tráfego ultrapassado, autorizado de extensão nível 360. 360, Dan 3146. 3894, ERF track set to 2000 feet now, we need 102, call mid stabilization, one call is forced. SV 2000 feet, with CNA 1012, call and join the final, turn 3894. Oh, 116 minor request, multiple interception. Maintain the departure, 116 minor. Okay, maintain the departure. Zero, cruzando nível 30, almoço de Salvador, chave do centro do equipe, 1-2-6-8-5, calor negativo, 1-2-5-4-5, gol, 1-2-0. Semana 1-2-5, chega no centro Recife, 1-2-5, décima 1, caso negativo, 1-2-8-3. Bora, caso negativo, 2-8-3, tá, 3-1-4-5, bora. Salvador, uma boa tarde, bom dia. Bom dia, minha identificação dessa via chegada Cari para o nível 1-2-0, inicialmente. 1-2-0, chegada aqui, cara. Controle, 119, décima 8, 198, azul, 69, 19, boa tarde. 5-0, descida até 1-2-0. Controle, Salvador, o azul, 6919. Azul, 6919. Saída da El, via, saída da El. 9-9. Subindo via, azul 6-9-9-9. 3290, desce inicialmente nível 120, acerta identificação, ajuste 1012, 3290. As portas vão responder. Can you repeat, sir, for go 1169? Clear 511 now. Okay, clear to 512. Elevator, sir. Clear 1511 now. Sorry, pass 120. Helicopter, you are cleared. Fire, dial the patch. Okay. That's right, all over the park we have a restriction for level 1-0-0, do you understand? Okay, sir, but you say the client to the other department, no restriction. Why the other department? Did you copy? Yeah, but sorry. The restriction is 28 miles, sir. I want to not observe the departure. Azul 6919, está restrito a nível 100 conforme a carta. Afirmo, subindo via, Dael, Azul 6919. The frequency 125.1 can enable 12830. 1251, 1380. Try the final 10-3894. 3894 now for the power frequency 118.95. 118, this is Mount 905. Portal, this is 3894 on final runway 28, you're now welcome. Roger, 894, continue approach, depart runway 5. Proceed and approach, Ana, with runway 5. Azul 598, report taxi. Alô, alô, alô, minha amiga, tua tráfego da nossa posição 10 horas, 17 milhas, subindo e mantendo o nível 100. 10 3895 clear to runway 28. Wind 21, to guys, continue approaching sunrise. And please do the confirm the surface wind. Salvador, Gol 2097, boa tarde. Autorização para ponto 2400. Gol 2097, boa tarde, confirme a LBG. Are we clear or not to landing? Charter 894, it's clear to land. Runway 28, wind is 210 degrees, 119. Okay, understood, clear to land runway 28, and 3894. Victor. Victor Bravo November. Rafael Romeo, Victor Bravo November, é o 20 no 7, Salvador. Direto com o nível 400 já. Gente, catar o meu Vitor Bravo November. Confirma o horário do pão? 1930. 1935? 30. Gente, não é subir o pão do seu sistema, lá em minuto que é a coordenação. Ok, legal. Salvador, boa tarde, Romeu Vitor Whisky. Sim, Romeu Vitor Whisky, a sua identificação. Atingiu 120, boa noite, André. Também autorizado para 2.000 pés, Houston 012. Confirmado para o Gol 1.66, autorizado 2.000 pés, 1.0.12. Ativo o tráfego superado. O Romeu Vitor Whisky, quem é que está o Whisky? Para o nível 050. 070 na Pro de Anta, Rondô Vitro Isso. 3290, desça para o nível 060. On ground S21, turn left and before Alpha, come round 1-1, the small one. Alpha 1-1-1. Salvador, ground 3894, left. 3894, clear taxi Alpha to left, gate 10. Alfa Juliet, gate 1. Salvador 2591, tá pronto, táxi 72 PLB, com limite 4 horas e 10, alterna, confirme. Azul 2591, táxi via Kilo, Alfa, até a ponte de pedra, puxa 28, lá a torre 18, decimal 95, ajuste no 012. Rio Alfa, ponto esperado 28, acima a torre 895 azul 259. Número 23, escuta.